Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Mandamos o nosso abraço para todos os ouvintes de Boituva, São Paulo, que nos acompanham pela Rádio Ideal FM, em Brasília, Distrito Federal, pela Rádio Maria FM 107,9, em Santa Cecília, Santa Catarina, pela Rádio Serrana, em Itatiaia, Rio de Janeiro, pela rádio Itatiaia FM, em Betim, pela rádio Trincheira M, e em Bom Jesus, Itabapuana, no Rio de Janeiro, que nos acompanham pela rádio Bom Jesus AM. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, domingo, dia do Senhor, nessa Hora da Misericórdia vamos colocar todos aqueles que pediram oração. Podes reinar, Senhor, e é nesse clima que eu quero pedir oração, e eu pedi para ser tirado, por favor, filha, porque você disse nomes, deixou muito claro cidade, bairro, para não ser reconhecido, eu pedi para a equipe tirar do site. Mas eu só cito aqui, padre, eu venho pedir uma ajuda para uma filha que está sofrendo muito. Ela está sendo espancada pela mãe. Aí diz o nome da filha, da mãe. A filha caiu na prostituição, estou com medo. Quero pedir uma luz que abençoe eles. Que empregue a filha. Padre, eu tenho medo de um estupro. A casa vive cheio de vagabundos. E ela está vendo coisas feias. Deus sabe quem está pedindo. E da nossa parte nos convém interceder em favor destes. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, ajudai essa família, essa filha de Deus desesperada que recorre à vossa misericórdia. Dai discernimento e luz, protegei e amparai, cuidai, que a bênção de Deus recaia sobre esta família. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Vera Bifitesca. Te escuto pela Rádio Capital de Cianorte. Pisei em cima de dois pregos, o qual doeu durante 10 anos. Inflamou tanto que fez ferida em cima do pé. Era um dia de sábado, eu estava trabalhando e ouvindo o seu programa. Não estava fazendo a novena. Meu pé doía tanto que eu estava quase enlouquecendo, de tanta dor. No momento em que o Senhor fazia a bênção da água, Eu me apropriei da graça, peguei a água, joguei no pé e pedi a Deus que tirasse aquela dor terrível que eu estava sentindo. Na segunda-feira fui ao médico, tirei um raio-x e não deu nada. Meu pé foi sarando e hoje não tenho mais nada, graças ao bom Deus. Estou curada. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Um abraço, Padre Reginaldo. Eu que agradeço. Deus abençoe você lá de Cianorte. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado por você ter ligado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus. Que esse mandamento seja Lucas capítulo 7, de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. O centurião mandou alguns dos anciãos pedir que Jesus viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece esse favor porque ama o nosso povo. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Mas dize uma palavra, e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordena um vá, ele vai. Ao ver isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o texto fala de um centurião que não era judeu. Para ser centurião era romano. E manifesta uma fé tão grande, bonito de ver. Até Jesus ficou admirado. E é da boca desse centurião que escutamos uma palavra, uma frase que eu e você certamente repetimos algumas vezes, se não todo dia. Quem vai à missa repete todo dia: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É esta a sensação na presença de Jesus, a sensação de não sermos dignos, dignos de que Deus venha fazer uma obra em nós. Mas essa consciência, exatamente, é uma consciência de quem tem fé. Eu e você não somos merecedores de nada. Nós temos porque Deus nos ama. Tudo que temos é gratuidade de Deus. Reflita. Você fala toda a missa: eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor, eu não sou digna. Tá escutando? De que tu entres. E aqui não é só uma questão de falsa humildade, não é isso não. É se reconhecer, nós não somos dignos. Você vai dizer: mas somos. Eu ouvi um padre dizendo que não, é no espírito de que quem somos nós diante de Deus? Imperfeitos. Somos dignos pelo batismo, sim, de sermos filhos, mas e as nossas incoerências? E os nossos pecados? Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra no meu coração. Mesmo que eu não seja digno, faça maravilha, Senhor. Se disseres uma palavra, eu serei salvo. Coisa bonita, né? Filho, para amanhã eu vou deixar uma lição de casa. Você trazer mais um ouvinte, mais um, para a hora da misericórdia. Vamos combinar? Você vai tentar trazer? Liga para um amigo, liga para uma amiga, evangelize. Amanhã, traga mais um ouvinte. Senhor Jesus, que fizestes maravilhas na vida deste centurião, nessa hora da misericórdia, nessa segunda-feira, faça o mesmo conosco. Abençoai a água e todos os objetos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, traga mais um ouvinte.